Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. E não resisto, muito eu tenho pra falar. Esquecendo de você, eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. Não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com você.